É uma alegria estar aqui com vocês. Realmente, como o João já falou, a gente se sente acarinhado assim, por Deus, né? Um carinho de Deus a gente estar aqui com os irmãos. E eu e o João estamos experimentando dias novos, dias diferentes. E para nós, tudo que está surgindo nesse novo caminho, a gente está desfrutando dos detalhes. Sabe quando você entra assim, para um caminho novo, desconhecido? E aí você presta atenção em cada florzinha, em cada pedrinha. Eu e o João estamos assim, o Senhor está nos ensinando a ver beleza nas coisas simples da igreja, do corpo, da vida cristã, na simplicidade da proposta do evangelho, que às vezes tanta coisa acontece para estragar o negócio, né? Vira um glamour, uma... holofotes e tudo, e a gente, como é humano e falho, a gente pode se distrair. E aí o Senhor tem que nos puxar. Sabe aquela história do menininho quando é pequeno e o pai solta da mão do pai e corre na frente? E o pai, menino, menino, menino, você vai cair, você vai cair. E o menino não dá nem bola e sai correndo. Aí a pouco, puf, volta com os joelhos ralados. E para quem que ele volta? Para o pai, abraça as pernas do pai. Ah, eu te falei, meu filho, não corre na frente. E às vezes acontece isso também na nossa caminhada. A gente corre na frente achando que já é independente, que já sabe fazer. Aí o Senhor permite que a gente rale os joelhos para a gente voltar e ficar no lugar que a gente tem que ficar sempre, lugar de dependência do pai, né? E o pastor Sóstenes compartilhou comigo desse culto de células reunidas. É o primeiro culto do ano com as células. Que bênção, né? Essa visão é de Deus mesmo, da gente se reunir nas nossas casas, fazer dos nossos lares um altar de adoração a Deus e isso influenciar a nossa vizinhança, o nosso bairro. E também nós temos aquele núcleo para nos ajudarmos de uma maneira mais próxima nessa comunhão tão necessária que às vezes a gente perde. A gente entra muito no sistema desse mundo do individualismo, né? Cada um cuida da sua vida, chega no domingo na igreja, paz do Senhor, meu irmão, está tudo bem? Está tudo bem, não está nada. Entendeu? Está passando uma luta, está doente, está precisando de oração, ou está enfraquecendo, está precisando de um suporte, mas a gente, em nome do orgulho, e por muitas vezes se conformar a este século, a gente vive de aparência. E a célula, ela é oportunidade para quebrar isso, né? Para a gente ser família e não viver de aparências, né? E dentro dessa proposta, essa visão é linda, mas sem o poder do Espírito Santo, o que a gente faz, gente? Se a gente não estiver cheio de Deus na vida, o que a gente faz? Nada. A gente consegue até maquiar por um tempo, usar umas máscaras por um tempo, empurrar com a barriga por um tempo, ir na força do próprio braço, mas a gente cansa, se arrebenta e arrebenta quem está ao redor. Então, a nossa caminhada com Deus, essa caminhada do Evangelho de Cristo, ela só é possível quando nós nos abastecemos em Deus. Por isso que tem tanta gente hoje que está na igreja, mas continua tendo uma vida miserável. Miserável no sentido emocional, psíquico, miserável nos relacionamentos. A pessoa está na igreja todo dia. Gente, eu estou falando de experiência própria. Durante muitos anos eu vivi assim. Eu ia na igreja, eu dava o meu dízimo, eu amava Jesus de coração. Só que eu costumo ilustrar essa história da seguinte forma. Um dia eu vi que eu precisava de Jesus. Ele acenou para mim na estrada e eu parei o carro da minha vida. Jesus, eu preciso de ti. Entrei no banco de trás e pus Jesus no banco de trás e continuei dirigindo a minha vida. Eu continuei tomando as minhas decisões, eu continuei fazendo a minha vontade, perseguindo os meus sonhos, e aí eu só fui me arrebentando. E quando dá errado, a gente olha para o banco de trás e diz, e aí, Jesus, não vai resolver, não? E um dia ele bateu carinhosamente assim no meu ombro e falou assim: eu quero resolver, mas me dá o volante. Deixa que eu te levo, Helena. Deixa que eu dirijo a sua vida. A vida com Jesus é muito mais do que a gente frequentar uma igreja, frequentar uma célula. Não é um clube social. A proposta do Senhor não é que a gente viva num clube social, e às vezes a gente está tão conformado a este século que a gente acaba inconscientemente, claro, que ninguém faz isso, acredito que ninguém faça isso conscientemente. Quando Jesus me falou, passa para o banco de trás, deixa eu dirigir sua vida, aí é que a ficha caiu. Meu Deus, que mancada. Como é que eu passei tantos anos dentro da igreja levando a vida do meu jeito? É por isso que está dando errado. É por isso que tanto pneu furou, por isso que eu entrei por tanto buraco. Por isso que eu entrei na bifurcação errada. Toma, Jesus, leva a minha vida. Minha vida é tua. E aí tudo começou a mudar. E nós precisamos desse poder do Espírito Santo em nós para a gente se mover, para a gente avançar, para a gente superar, para a gente vencer a nossa carnalidade, os nossos limites. É no poder do Espírito Santo, gente. O que vai na nossa vontade, igual eu disse, a gente consegue até um certo grau, mas é muito superficial. Na profundidade, só quem leva a gente é Deus. Eu queria te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia, no livro de Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios 5, a partir do verso 18. Nessa minha caminhada com Deus, eu tenho aprendido muitas coisas. E as pessoas perguntam assim: Helena, você é preletora, você fala e tudo, e você fez seminário? Não. Não, não. Olha, Deus só me colocou aqui para contar as mancadas que eu dei, para pelo menos os buracos que eu pisei servir para você não pisar nos mesmos. Então, meu chamado é esse, tá? Eu vou contar para vocês as minhas manotas, as minhas mancadas, e vou sinalizando: ó, não pisa aqui não, porque eu já pisei, não deu certo. Então, eu vim aqui hoje compartilhar com vocês como uma pessoa que ainda não chegou lá, nisso aqui que nós vamos ver hoje, que ainda está buscando, mas está aprendendo. Deus tem me falado de uma maneira poderosa, e Ele usa as pessoas, Ele usa livros, Ele usa os seus ministros, e tem falado ao meu coração, e eu tenho me aberto. Deus, eu quero aprender, eu não quero ficar estacionada, eu quero viver o que o Senhor tem para eu viver. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero ser um instrumento hábil, afiado nas tuas mãos. E uma coisa que Deus tem me ensinado nessa questão da gente se encher dele, do poder do Espírito Santo, está aí no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 18. Nós vamos ler o 18, 19, 20 e 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Essa palavra, eu não sei quanto a vocês, mas eu já havia lido ela muitas vezes antes de, com a ajuda de um precioso livro que eu estava lendo, a ficha despencar. Nem caiu, despencou. Gente, presta atenção no versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, esse é o Santo, o Espírito de Deus, olha o E maiúsculo aí. Enchei-vos do Espírito, vírgula, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Cantando, salmodiando, dando, tudo gerúndio. Aqui está uma ordem, enchei-vos do Espírito. E logo depois da vírgula está o que, que você tem que fazer para ser cheio do Espírito. E olha que interessante, falando, cantando, salmodiando, dando graças, sujeitando-vos. 5 pontos. Dos 5, 4 ligados à palavra, à língua. Falando, cantando, salmodiando, dando graças e sujeitando-vos, não deixa também de ter uma porção de palavra. Mas esses 4 principais estão totalmente ligados ao ato de falar. Falar o quê? Falar qualquer coisa, é isso que a palavra está dizendo? Falar qualquer coisa. Falando entre vós com salmos. Sabe o que é salmo, gente? Salmo é um cântico de louvor a Deus. Falar com o outro, louvando a Deus. Será que é isso que a gente faz? Vocês já notaram quando começa a chover em Belo Horizonte? Você para um pouquinho do lado de uma pessoa que não tem assunto com ela, ela começa a reclamar. O primeiro papo que o mineiro puxa é esse. Não, mas está quente demais, né? Calor infernal. Nossa, parece na antessala do inferno esse Belo Horizonte. O povo reclama mesmo. Entrar dentro do ônibus, então, você vai ver as coisas mais absurdas que você vai ouvir. Mas assim, eles estão reclamando consciente. Não, é a prática. Faz parte. Está frio demais? Ai, que frio. Está calor demais? Ah, ninguém aguenta o calor. Ai, Deus, liga o ar-condicionado aí, Senhor. Faz alguma coisa. Está chovendo? É essa chuva que não para. Não está seca? Ah, Deus, faz chover. Outro dia eu postei no Twitter. Está chovendo, que delícia. Aí alguém pega e tweetou de volta. É a primeira vez que eu vejo alguém agradecendo pela chuva. Eu falei, meu Deus. Gente, vocês já imaginaram como é que seria a nossa vida sem chuva? Um ano sem chuva. Não dá nem para pensar, né? Mas por que chove, então, o povo reclama? Falando entre vós com salmos, com louvor a Deus. Olha, glória a Deus, hein? Esse calor está tratando a gente, hein? Está deixando a gente humilde. Porque a gente vê que a gente não vale nada, né, gente? A gente sua, a gente fede. A gente fica pregando. Desce do salto no instantinho. A gente reconhece a nossa limitação, nosso estado. Tudo que Deus permite na nossa vida, até as consequências dos nossos erros, porque o clima está do jeito que está por causa da interferência do homem na natureza, até as consequências, Deus pretende que a gente aprenda alguma coisa com elas e em tudo a gente dê graças. Mas não é isso que a gente faz. A gente prefere murmuração. Cantando. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Você canta para o Senhor no seu coração? Ou você só canta quando está aqui na igreja e só se tiver um teclado tocando? Um dia, a minha vizinha virou para mim e falou comigo assim: Helena, eu estava escutando ela cantando. Ela tem uma voz doce, assim, grave. E ela estava cantando aqueles hinos antigos do cantor cristão. E ela estava cantando: tudo entregarei, só por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. E ela estava cantando baixinho, mas a nossa casa é colada uma na outra, então, e lá em casa estava o maior silêncio, que a meninada estava na aula, e eu escutando, eu disse: meu Deus, que delícia essa música. E aquela voz começou a, sabe, mexer comigo, e eu comecei a pensar na letra daquela música, comecei a meditar, e aí, algumas horas mais tarde, eu encontrei com ela na rua, e falei: Vera, você estava cantando, Vera, que delícia. Esses hinos antigos que você fica cantando, às vezes, ai, que delícia, traz tanta coragem para mim. Ela falou assim: pois é, Helena, e você que é a cantora, né? Você que canta no Diante do Trono e nunca vejo você cantando. Aí eu... pensei, é mesmo. Aí eu comecei a pensar naquilo, é mesmo. Por que eu não canto mais? Eu cantava tanto. Por que eu não canto mais? E o Senhor falou comigo assim: porque seu coração está seco. Porque cantar num grupo virou o seu trabalho e não o seu prazer na minha presença. E eu experimentei, sabe, abrir o meu coração e cantar ao Senhor. E eu comecei a cantar a plenos pulmões. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a E a presença de Deus encheu meu quintal. Eu estava sozinha, molhando a grama, e cantei, e adorei, e Ele veio. Eu fiquei cheia de alegria. As circunstâncias ao meu redor não mudaram. As contas continuavam para pagar, as crianças continuavam me dando alguns problemas, mas aquela sequidão no meu espírito foi embora. Me deu uma coragem, uma alegria de viver, que aquele dia eu fiz um almoço bem gostoso e fui receber a minha família na porta com maior alegria. E eles viraram para mim, meus filhos, falaram assim: está tudo bem, mãe? Eu, está tudo bem, você está diferente? Ué, eu estou diferente. Já descobri a receita. Isso aqui, gente, é igual uma receita. Eu não gosto desse negócio de 10 passos para você, entendeu? Fazer isso, fazer aquilo. Aprenda em 5 lições como fazer isso, como fazer aquilo. Gente, mas isso aqui é a verdade. Para você se encher do Espírito, depende daquilo que sai da sua boca. Se a gente fosse fazer o contrário disso, a gente ia falar, né? Enchei-vos do velho homem, murmurando, reclamando e fofocando. Porque é isso que acontece. O contrário é verdadeiro. Quando você aprende a ser grato, aprende a colocar nos seus lábios um cântico de louvor, de gratidão. Quando você faz suas próprias canções para Deus, já arriscaram? Já arriscaram? Quantos aqui já arriscaram? Deixa eu ver. Oh, glória a Deus! Alguém aqui? Não é uma delícia? Às vezes saem umas coisas da sua boca que você não acredita, vou escrever, porque isso vai dar até para gravar. Na hora que você vai para escrever, não sai nada. Não é assim? É aquela canção que saiu do fundo do seu coração só para Deus ouvir. Se você não teve essa experiência, você precisa ter. Quantos aqui querem ser cheios de Deus? Pois é, depende de você. Eu fico imaginando Deus assim, sabe? Ó. Vai, vai, vai, eu quero encher, vai. Ah, Deus, que dia ruim. Você viu o que fulano fez? Ficou sabendo? Como é que ele vai encher um vaso emporcalhado, sujo? Primeira coisa que a gente faz quando a gente pega um copo é olhar dentro se está limpo, não é? Aí a gente enche de água geladinha nesse verão. Mas se o copo está sujo, o que precisa? Ser limpo. E eu quero perguntar para você nessa noite, você quer ser cheio de Deus, mas você tem se esvaziado? Você tem se limpado? Quando você fala, o que você fala? Se nós queremos ser cheios de Deus, nós temos que tirar certas coisas da nossa boca. E não é fácil. Experimenta tomar uma decisão assim, olha, eu não vou falar mal de ninguém e não vou deixar que ninguém fale mal de ninguém comigo. Faça um voto. Engraçado que a gente faz voto, faz jejum e tudo para conseguir as coisas, né? Como se isso fosse barganha com Deus, né? Voto, jejum, gente, não é para barganhar, não é promessa, não. Não é para barganhar nada com Deus. Na verdade, o voto, o jejum, muda o nosso coração, e não o coração de Deus. Muda o nosso coração. Afina, sintoniza o nosso coração e a nossa vontade com a vontade de Deus. Que a gente começa a tirar do trono o que a gente estabelece no trono. Quando tira comida, uma coisa que a gente gosta muito, a carne grita. A carne grita. Tira refrigerante. Olha, Deus, eu vou me abster de refrigerante durante um ano. Deixa a pretinha para lá, gente. Tem gente que a carne grita. Mas aí a gente vai sentindo assim que a gente está mais sensível à voz de Deus. A gente vai destronando alguns ídolos que a gente põe na nossa barriga. O chocolate, o refrigerante, o doce. Como tantas pequenas coisas nos dirigem. Jejum. Aí eu vejo o povo jejuando para casar. Vejo o povo jejuando para comprar uma casa nova, para o carro dos sonhos vir, para uma situação difícil mudar, para o problema financeiro resolver, ter solução. Mas eu não vejo as pessoas jejuando para ter o caráter transformado. Senhor, olha, eu não vou comer até que eu pare de ser fofoqueiro e maledicente. Todo mundo adora uma fofoquinha. Não. Eu vou contar para você orar. Ainda tem a cara de pau de falar que vai contar para orar. Você ficou sabendo de fulano? O que aconteceu com fulano? Não? Ó, então você tem que saber que eu sou intercessora. Eu vou contar para você orar. Isso é disfarçar o nosso pecado com uma falsa roupa de santidade. Gente, como a gente fofoca. A gente gosta da última novidade, de saber notícias do ministro que caiu. Ficou sabendo do escândalo do fulano de tal? Ficou sabendo que o casamento do ciclano acabou? Ficou sabendo que houve uma divisão em tal igreja? Sangue de Jesus, tem poder, sinal dos tempos. Mas será que quando a gente fala para o outro orar, será que a gente já orou de verdade? Senhor, olha, meu irmão caiu lá. Senhor, tem misericórdia. Levanta alguém para ajudar ele. Eu sou essa pessoa que vou ajudar ele. Que ele se levante, Senhor. Que Satanás seja envergonhado. Sente a dor do outro, sabe? Como se fosse a gente, porque a gente é corpo. Não tem jeito do dedinho ser esmagado? E todo o meu corpo não sentir isso. Mas não é isso que acontece no nosso meio. A gente dá vazão para a nossa carne e a gente gosta de falar mal dos outros. Para a gente se sentir melhor, para a gente se sentir mais santo, aí às vezes a gente gosta de pôr uma conversa fiada. E aí a gente esfria, joga um balde de água fria no Espírito Santo borbulhando, querendo ter lugar, querendo se alargar, querendo te usar. Por que que a nossa sombra não cura mais? Eu tenho perguntado muito para o Senhor: Senhor, eu quero ter uma vida de mais poder do Espírito Santo e poder no amor. Senhor, eu não quero poder de curar, não. Se o Senhor quiser me dar isso, amém. Mas eu quero amar o meu irmão. E se o Senhor não fizer uma obra em mim, com a minha força eu não vou conseguir. Isso é algo sobrenatural. É o fruto do Espírito tendo lugar para brotar. E aí o Senhor pega e me dá essa palavra. Senhor, o que está faltando, Senhor? O que está faltando? O que eu não estou fazendo? Ou o que eu estou fazendo de errado? Que eu não consigo amar o meu irmão? Que às vezes eu sou tão irritadiça com o outro, impaciente com o outro, eu tenho uma língua afiada para falar mal do outro. Ih, já vem fulano, ô lota! Como se eu fosse perfeita. Senhor, eu preciso amar, eu preciso amar. E aí o Senhor me fez chegar a essa palavra. Você quer ser cheia, Helena? Você quer ser cheia? Então passe em revista. O que que está atrapalhando de eu te encher? Você está cheia de achismos. Já viu como é que a gente acha tanta coisa? Não, eu acho que esse teclado podia ficar do outro lado. Não, eu acho que essa igreja podia toda ficar sentada aqui. Não, acho que o púlpito podia ser lá. Não, o púlpito tinha que ser lá. Não, por que que precisa disso aqui? Não, eu acho que o pastor Sóstas não devia ter chamado a Helena hoje. Não, eu acho que hoje... A gente é cheio de achismos. A gente se julga superior, porque quando você fala mal do outro, você está pecando. Porque a palavra de Deus fala que com a mesma severidade que nós julgarmos, nós seremos julgados. E isso não é brincadeira. Mas a gente nem julga, a gente já condena, amarra o caboclo e joga no inferno. Como a gente é rápido para fazer coisa errada, gente. Com a nossa boca. E a palavra segue nos advertindo sobre isso. Abre comigo a sua Bíblia em Tiago. O livro, né? O livro que confronta a nossa língua. Meu Deus, quando eu li Tiago a primeira vez, eu falei, meu pai, eu acho que isso aqui eu nunca vou conseguir. Vamos lá. Tiago, capítulo 3. Tiago 3, de 7 a 12. Tiago, capítulo 3, do verso 7 ao 12. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Eu acho que esse texto, ele elimina mais delongas, ele é claro, ele é objetivo. Da mesma fonte, aí você quer falar em línguas, você quer profetizar, você quer que Deus use a sua boca em todo lugar, assim, sabe? Sabe aquela pessoa que tem uma palavra de sabedoria, de discernimento? Deus te usa no ônibus, na rua, em qualquer lugar. Você quer ter esse poder, não quer? Mas como? Vai fluir água doce e água amarga? Você até perde autoridade, você profetiza na vida de um aqui, e esse mesmo um, daqui 2 dias, vê você descendo a lenha no outro irmão. Que autoridade, já aconteceu isso comigo. Uma pessoa profetizou sobre mim, maravilhas e tal e tal. Depois de uns 2 dias, eu vi a pessoa acabando com um na língua. Eu falei, meu Deus, e agora, o que eu faço? Eu acredito na profecia ou não? Deixa o profeta para lá, retém a palavra. Eu disse, meu pai. Eu vejo gente envolvida com os dons, gente entregue ao mover, gente que cai no poder, gente que sapateia. Isso é uma bênção, gente? É. Quando a gente é tomado da presença de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Uma vez, quando começou esse negócio de sapatinho de fogo, o povo sapateando, ah, que coisa ridícula. Aí eu, né, do alto da minha arrogância espiritual. Deus não se move assim. Histeria, catarse emocional. Deus não se move assim. Palhaçada. Aí um dia o Senhor me pegou de jeito. E eu implorei para parar de sapatear. Eu comecei a sapatear. Tudo tá bom, Deus me perdoa. Eu entendi. Deus não cabe dentro das nossas caixinhas e não adianta a gente querer pensar que Ele vai agir do jeito que a gente quer. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer com quem Ele quer, a hora que Ele quer. Agora, tem muita coisa estranha acontecendo por aí em nome do Espírito Santo e que não passa mesmo de uma catarse emocional. Agora, se você é cheio de Deus, se você tem fechado a sua boca para aquilo que não glorifica a Deus, você tem vigiado as suas palavras, você tem sido zeloso com a palavra, você tem buscado a presença, Deus, eu quero, gente, coisas louquíssimas acontecem, coisas maravilhosas, sobrenaturais acontecem. Recentemente eu fiquei sabendo de uma história de uma senhora que diz que mora aqui em Belo Horizonte, e ela mora numa casinha paupérrima, o telhado é cheio de buraco. E aí Deus falou com ela, vai lá no hospital tal, no leito tal, o nome do doente é tal, ora por ele. Ela saiu de casa, andou 8 quilômetros, porque não tinha dinheiro para passagem, entrou no hospital, ficou aguardando o horário de visita, era uma enfermaria. Está no quarto tal, no leito tal. E ela foi lá. Deu a hora de visita, entrou. O senhor que é fulano de tal? Sim. Deus, não, eu vou orar pelo senhor. Posso orar? Pode. Ela orou. E aquele homem, na hora, vomitou um câncer. Aí o hospital entrou em polvorosa. Quem que é a senhora? Porque o paciente não conhecia a dona. Quem que é a senhora? Não, quem mandou a senhora aqui? Foi Deus. Que história é essa de Deus? Não, foi Deus que me mandou aqui. De onde que a senhora é? Não, eu vim andando. Não, de onde que a senhora veio? E o hospital? Não, a senhora não vai sair daqui não, a senhora vai ficar aqui. A senhora vai ficar aqui que a gente tem que averiguar essa história. Tem que fazer exame nele. A senhora fica aqui. E ela, ó, saiu correndo do hospital, voltou para a casa dela, andou mais 8 quilômetros, voltou para casa. Aí alguns pastores descobriram a história e foram lá na casa da mulher. Descobriram onde era a casa, foram lá. Chegaram na casa dela, ficaram assustados com o tamanho da pobreza do casebre. E falaram, perguntaram para ela, foi a senhora que teve há uns dias atrás no hospital, a senhora sabia que aquele homem foi curado? Naquela hora ele vomitou, foi um câncer? Olha, eu sei que Deus mandou eu fazer e eu fiz. Pois é, então vamos fazer o seguinte, nós vamos gravar um DVD. Nós vamos gravar um DVD com esse testemunho da senhora e com essa renda nós vamos ajudar a senhora. E a senhora vai poder sair dessa casa, poder mudar de vida, ir para uma casa melhor. Aquela mulher levantou e falou assim, saia da minha casa agora. Vocês vão tudo para fora daqui. Minha casa parece ruim para vocês, porque para mim é o melhor lugar do mundo, porque Deus está aqui o dia inteiro comigo. E vocês sumam da minha vida, pode sair. Coisas sobrenaturais acontecem quando a pessoa realmente se dispõe nas mãos de Deus a viver a vida que Ele nos propõe e não a vida que esse mundo nos propõe. O mundo propõe que a gente pode fofocar. Ah, é até bom, alivia a tensão. Quer aliviar a tensão? Gasta tempo em adoração. Oh, você sai novo em folha. Quer ser cheio de Deus? O que tem que ser removido da sua boca? E eu acho tão interessante falar da boca, né? Porque igual a boca de um vaso, a boca de um copo, por onde que entra? Por onde que sai? A abertura do copo, do vaso, é chamada de boca. Vamos continuar. Abra a sua Bíblia no Salmo 34. Eu vou dar para vocês aqui, gente, hoje só alguns dos textos, mas a Bíblia é recheada. Ela enfatiza bastante essa questão da língua. Salmo 34. Salmo 34, 13 e 14. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Olha que interessante essa conexão dos dois versículos. Procura a paz. Quando a gente fala enganosamente, a gente está caçando confusão para a vida da gente. Paz não há. Quando a gente mente, já viu um mentiroso? Começa com uma mentirinha. Aí tem que contar uma mentira para sustentar a primeira. E aí vira um ciclo. Tem gente que mente acreditando que é verdade. A pessoa viciou tanto na mentira que quando ela vê, ela já está mentindo. E ela mesma está achando que é verdade. Experiências, às vezes, com Deus, que as pessoas vivem, não basta a experiência, não. Ela tem que dar uma ajudinha para a experiência. Tem que dar uma caprichada, tem que dar uma floreada. Gente, Deus não precisa de ajuda, não. Ele é poderoso. E mesmo quando Ele age de uma maneira simples, continua sendo o poder de Deus. Mas a gente gosta de fazer firula, de contar mentira. Não, crente não mente, crente aumenta, né? Já ouviram essa? Não, crente não mente, crente aumenta, exagera. Isso é falar enganosamente, gente. A Bíblia fala, fale cada um a verdade com o seu próximo, a verdade. A gente é crente, mas a gente consente em pequenas mentiras. Alô, fulano? Mamãe? Mamãe não está, não. Isso é mentira. Fala a verdade. Fala assim, olha, eu estou em casa, mas fala que agora não tem condição de atender. A gente consegue... Uma mentirinha social. Não, eu tenho que mentir, Helena, senão eu perco o emprego. Quem te dá um emprego é Deus. Quem sustenta a sua vida é Deus. E se para você continuar nesse emprego você tem que mentir, então ele não serve para você. A gente mente para os filhos da gente, como se eles não percebessem. Criança não tem orelha, não, ele tem radar. Eles sabem quando a gente está mentindo. Eles cobram as promessas que a gente faz. Não, papai promete que te leva no parque depois de amanhã. Ô pai, hoje, é hoje, né? Ô meu filho, não vai dar. Honra a palavra empenhada. Se prometer, não promete não. Se você não pode prometer, não prometa. Mas o que você prometer, cumpra. Rale, se esfole, mas cumpra. Tenha responsabilidade com aquilo que você promete. Porque se uma vez prometeu, vai ter que cumprir. Isso é caráter. Não fale enganosamente. Brasileiro faz isso socialmente. Ô fulano, nós temos que sentar um dia para tomar um café. Falo, não, nós vamos sentar sim. Nós vamos sentar para tomar um café. Você já sabe lá dentro de você, não sei que hora. Não sei que dia. Estou de trabalho até aqui, estudando de noite, trabalhando o dia inteiro, não vai ter hora para café não, de fim de semana, eu estou na igreja, não vai dar para café. Mas tem que ser simpático. Então, ô fulano, não, nós vamos tomar um café qualquer hora dessa, né? Lá no céu. Gente, a proposta da palavra de Deus, ela é muito simples, mas eficaz. A gente vê resultado. Às vezes você pensa que o céu está de bronze em cima da sua cabeça. Ah, mas o tempo, Deus tem tempo para tudo. Não, porque às vezes você mesmo é que está limitando o poder de Deus, porque você não abre espaço para Ele te encher de autoridade, de poder, de paz, de atitude. Provérbios 13. Provérbios 13, versículo 3. Provérbios 13, 3 diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Gente, eu sou uma pessoa falante. Eu falo pelos cotovelos. E a cada dia eu estou pedindo a Deus para eu falar menos. Senhor, me ensina, Pai, me dá temperança. Domínio próprio. Eu preciso saber o que falar, em que hora falar. Eu sou sanguínea hemorrágica. Então eu falo e depois eu penso o que, que eu falei. E eu já penei na minha vida por causa dessa eu e minha boca grande, como diz a Joyce Meyer. Eu já penei pela precipitação do meu falar. Eu tenho pedido a Deus, Deus tem misericórdia, me ajusta, Espírito Santo. Me ajusta. Às vezes você escuta uma coisa e você... Você está borbulhando para responder. Isso é orgulho. Por que você tem que ter a razão? Por que você tem que ter a última palavra? Por que você quer sempre discutir, debater? Você tem que provar que você está certo. Isso é orgulho. E orgulho também é uma objeção para que a gente seja cheio do Senhor. Você fala muito. Às vezes você não fala muito para fora, né? Igual eu. Mas você tem altas conversações internas. E nessas conversações internas, você perde. O Espírito Santo nunca ganha. Você acaba se convencendo que a coisa está pior do que está. Lá dentro, você não abre a boca, você fica com aquela carinha de santinho, mas dentro de você está assim, oh vida, oh céus, oh azar. Nada dá certo para mim. Às vezes é você com você mesmo, às vezes é o diabo se colocando na primeira pessoa. Vai embora dessa igreja. Aqui ninguém te valoriza. Aqui só tem panelinha. Vai para outra igreja. Vai cuidar da sua vida. Esse negócio de ser cristão é balela. Está tudo falido. E você pensa que é o seu pensamento, mas é você dando ouvidos para o diabo. E aí o versículo 3 fala, o que guarda a sua boca conserva a sua alma. A alma, gente, fala das nossas emoções. Uma pessoa emocionalmente perturbada, você pode ter certeza que tem muito a ver com a fala. Ela conversou demais, ela participou de uma fofoca, ela contou uma mentira e foi pega. É impressionante como o nosso muito falar, às vezes a gente é grosseiro com alguém, como o nosso muito falar perturba as nossas emoções. A gente fica arrasado, desequilibrado, sem paz. Avança aí no livro de Provérbios mesmo, no capítulo 21, verso 23. 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Olha aí de novo. Eu quero que você pense agora um pouco na sua realidade. Como é que você está emocionalmente? Como que você está emocionalmente? Seus relacionamentos. Como é que está você com seu marido, você com seu filho, você com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com aquele núcleo familiar que está assim mais pertinho de você, com seus funcionários ou com seus colegas de trabalho? Como é que está? Os seus relacionamentos, eles são permeados por paz e alegria? Ou tem uns atritos, umas discordâncias? Como é que está seu relacionamento com a sogra? Com aquela vizinha que gosta de ouvir música funk no talo. Se você examinar os nossos conflitos de relacionamento, no fundo, e às vezes nem tão fundo assim, tem uma conversa fiada permeando essa crise. Porque fulano falou, você pensou, você falou mal dela, ela falou mal de você, é um diz que me disse, um leve trás, é uma insatisfação que você tem, mas você não tem caráter para chegar perto da pessoa e falar, vamos resolver, porque é mais fácil você ficar choramingando com o diácono, com o pastor, até com Deus. Você choraminga com Deus como se estivesse falando, oh Deus, mata ele. Tire ele do caminho. Às vezes você está morando do lado de uma vizinha difícil, você fala, oh Deus, faz ela mudar. Ou então, me tira daqui, Senhor. Ao passo que se você conversasse menos, julgasse menos, fofocasse menos, e semeasse a palavra de Deus, profetizasse na vida dessa vizinha, orasse por ela para Deus a salvar, para você ser instrumento de cura na vida dela, Deus ia fazer tudo de novo, porque você ia ser cheio do Espírito. Nossas angústias emocionais, na maioria das vezes, está ligada a alguma conversa fiada. Murmuração, insatisfação, fofoca, maledicência, julgamento. 1 Pedro 3:10. Nós somos imperdoáveis, gente, porque a Bíblia está toda, de cabo a rabo, falando disso tudo. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. E aí, mais uma vez, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Mais uma vez, o versículo seguinte falando da paz. A paz que às vezes nós não experimentamos porque não refreamos a nossa língua. O poder que nós não experimentamos porque não refreamos a nossa língua. Não somos cheios de Deus porque não refreamos a nossa língua. E para finalizar, vamos um pouquinho lá no Velho Testamento. Abra comigo em Levítico. Na lei mosaica também o negócio já estava fervendo. Levítico 19. Gente, eu estou lá em Números, estou viajando. Levítico 19, 16. Levítico 19, 16 diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Olha o que, que o Senhor fala: não andarás como mexeriqueiro. Gente, o que, que é mexeriqueiro? Fofoqueiro. Aquele que tece intrigas. Gente, às vezes você pensa que o quem tece intriga, fofoca, é só quem chega assim, conta um segredo do outro. Não é não. Outro dia eu tive uma experiência tão ruim. Eu fui ministrar numa igreja. Quando eu cheguei na igreja, veio uma irmã muito preciosa me abraçar. E ela, assim, eu vi nos olhos dela que aquela mulher tinha muita sede de Deus. E ela veio me abraçar e disse: Helena, tenho escutado as suas ministrações no YouTube, como Deus está falando comigo, eu entrei numa nova fase de busca do Senhor, assim, glória a Deus. E ela estava ali conversando, compartilhando comigo, e eu ligada nela, assim, para ver o que, que Deus... Deus, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui, eu quero ser um canal de bênção na vida dessa mulher. Aí chegou uma amiga: você está aí, né, sua loura falsa, conversando com a Helena? Gente, na mesma hora... eu levei aquele susto, assim, e aí a menina que estava comigo deu aquele sorriso amarelo, sem graça. E aí a moça chegou e falou: não, nós somos muito amigas, viu, Helena? Ela é uma loura falsa, olha o cabelo dela, é pura água oxigenada. Eu fiquei sem ação, eu não sabia se eu repreendia, cala a boca! Ou se eu... Eu fiquei assim, o que eu faço? Será que elas são tão amigas que têm essa liberdade de uma desmerecer a outra assim? Isso não é amizade. E aí Deus começou a ministrar ao meu coração. E me mostrar, Deus me mostrou a doença daquelas duas moças. Inveja. Competição. Uma. A outra... complexo de inferioridade, autocomiseração. E tudo aqui se manifestando na palavra. Enquanto a Bíblia fala, cantando, salmodiando: ô preciosa de Deus, ô mulher linda, ô minha flor, ô bênção, como é que você está, minha linda? Ô loura falsa, misericórdia. Não abre a boca para falar, você está linda. Mas fala, você engordou, hein? Nossa, outro dia eu vi uma pessoa falando pra gente que homem é assim. Homem fala assim: e aí, careca, barrigudo, você tá feio demais, rapá. Ainda bem que seu filho não te puxou. Aí sai cada um para um lado e fala assim: esse cara é super gente fina. E mulher é assim: oi, querida, tá boa, amiga, você tá linda, você emagreceu. O que você fez no cabelo? Tá linda. Ai, tchau. Aí desliga quando... Nossa, menina insuportável. Já viram isso antes ou só eu? Às vezes a gente fala lisonjas com a boca, adianta nada, o coração está cheio de maldade, perversidade. Tem gente que fala assim: não, eu não posso falar, mas posso twittar. Posso falar mal na internet, né? Outro dia alguém perguntou para mim no Twitter, vocês acreditam? Perguntou se é pecado. Jesus amado, tem misericórdia. Fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que for boa para edificação. Então, Helena, se eu estou tweetando, não tem problema, né? Eu posso falar o que eu quiser, porque eu não estou falando, é com meus dedos. Licença para pecar. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. O povo quer licença para pecar. A boca, e hoje eu retuitei até uma frase da Raquel Emerick no Twitter que fala: a boca fala do que o coração está cheio e os dedos teclam do que o coração está cheio. Os dedos tuitam do que o coração está cheio. É palavra, seja escrita, seja falada e até sentida e pensada e afagada, é palavra que impede que sejamos cheios do Espírito Santo. E eu vi isso, gente, na minha vida. Toda vez que eu começo o dia dando glória a Deus, que eu canto lá no meu quintal, que eu trato o outro como eu gostaria de ser tratada. Outro dia eu estava na Rede Super para gravar um programa e a menina veio trazer um papel para mim. E ela estava linda, estava com um cabelo diferente e tal e tal. E virei para ela e falei assim: você está linda hoje. Ela falou assim: Helena, aquela palavra foi cura para mim naquele dia. Às vezes você pensa, é uma coisa tão simples. Com seu pouquinho, Deus faz infinitamente mais. E o diabo também. Poder de vida e morte estão na língua. Feche seus olhos. Esse ano nós temos essa proposta de avançarmos na nossa célula, nos enchermos do poder de Deus, vencermos os nossos limites, avançarmos, ajudarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, sujeitarmos uns aos outros, para que Deus seja entronizado, para que a gente flua no poder do Espírito Santo, para que a nossa palavra seja eficaz, para que os dons tenham liberdade de vir sobre nós. A gente vai fluir em línguas, em visões, em revelação, em profecia. A gente vai fluir nisso tudo. Quando nós tirarmos do nosso meio, da nossa boca, do nosso coração, tudo que não constrói, tudo que não abre espaço para Deus fluir. Às vezes somos como canos de PVC. O que está entupindo o seu cano? Você reclama de tudo, tudo está ruim. Você nunca é contente com nada. Tudo é ruim. O do outro é sempre melhor. Oh, Deus, por que que o senhor não me dá isso? Eu te peço tanto, fulano te pediu uma vez e já ganhou. Por que que você tem tanta inveja dos outros e fala mal deles porque tem inveja? A célula É para ser como um vaso de alabastro quebrado no meio de um bairro. O perfume se espalha. O cheiro chega nos bares, nos restaurantes, na casa do vizinho e atrai as pessoas para aquele lugar onde elas vão achar Jesus. No seu jeito de falar, no seu jeito de andar, no seu jeito de receber, no seu jeito de abraçar. Mas também pode ser algo fétido. Como é que é lá na sua célula? Os últimos que vão embora ficam falando mal de alguém? Fala mal do líder, do pastor, do anfitrião? Fala mal do lanche? Como é que Deus vai poder jorrar vida no meio das nossas casas, no meio das nossas células, se a gente empresta a nossa boca para a morte? A gente empresta a nossa boca para o diabo. A gente dá vazão para o nosso eu. E o nosso eu, tudo que ele consegue é nos afastar de Deus. Por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Na hora que você tiver vontade de fazer aquele comentário que não vai edificar, vença, resista, morda a língua se for preciso. Gente, eu estou vivendo isso na minha pele, é difícil. Às vezes a gente é tão crítico. Mas se nós queremos ser cheios, cheios, cheios do poder de Deus, cheios da autoridade de Deus, se nós quisermos ser instrumentos afiados, flechas na mão do grande arqueiro, nós vamos ter que aprender a nos calar. Nós vamos ter que aprender a salmodiar. Nós vamos ter que aprender a dar graças. Nós vamos ter que aprender a elogiar sem falsidade. Porque mesmo a pessoa com mais limitações e defeitos foi feita à imagem e semelhança do Deus Altíssimo, e ela tem qualidades. É só você colocar a lente do amor nos seus olhos. Olha para dentro do seu coração nessa noite, meu irmão e minha irmã. E eu te pergunto: você quer ser cheio de Deus? Você quer se encher do Espírito Santo? Você quer que Ele calce você como uma luva e opere o que Ele quiser operar? Cura física, visão, maravilhas? Ou simplesmente uma palavra, que por mais simples que pareça, vem com a carga do Espírito e cura um coração ferido? Andamos atrás de grandes coisas, mas às vezes Deus se manifesta nas pequenas, como foi com essa menina lá na Rede Super. Eu ganhei o dia. Eu ganhei o dia. Quando eu ouvi: Helena, sua palavra trouxe cura para a minha vida. Que palavra? Eu disse para ela: você está linda hoje. Mas Deus sabe o que Ele faz com um pouquinho, com 5 pães e 2 peixinhos. E eu quero te convidar nessa noite a fazer um compromisso com Deus. Uma aliança. Você está tendo dificuldades com a sua boca? Às vezes você já está vivendo as consequências, né? Às vezes você já reclamou tanto, já falou mal tanto de uma pessoa, já está tão amargurado que aquilo já está virando assim um mofo na sua alma. Um câncer. Sua sogra, sua nora, seu filho, seu pai, só eu não ver, Helena, só eu não ver, a gente evita o relacionamento. Imagina se Deus quisesse falar assim com a gente: olha, eu te perdoo, mas eu não quero ver sua cara. Não é isso que Ele propõe para a gente. O que Ele tem para nós é vida, vida de liberdade, vida de autoridade, vida que manifesta a vida de Cristo. E isso não é possível quando jorra água doce e amarga da mesma fonte. Se você precisa de se comprometer com Deus e falar: Senhor, olha, eu me comprometo a tentar. Sabe, gente, a gente não é perfeito. No meio do caminho a gente falha, a gente pisa na bola. Mas Deus não está interessado em sermos perfeitos. Ele está interessado em ter espaço para trabalhar em nós. Eu quero orar com você. Eu não vou orar por você, vou orar com. Porque eu também estou nesse processo, eu também estou buscando isso para a minha vida. Eu também estou aprendendo a refrear minha língua, mesmo quando eu tenho muita vontade de falar. Estou aprendendo a olhar para o outro com um olhar mais generoso, enxergando a porção de Deus nele, o propósito de Deus no outro. Deus não me ama mais do que ama o mais vil pecador ou a sogra que mais inferniza o genro. Deus ama igualmente, e é com esse amor que a gente tem que aprender a olhar as pessoas. Se você quer fazer esse compromisso comigo, eu queria que você viesse aqui à frente para a gente orar juntos. Em nome de Jesus. Que a gente tenha toda a liberdade aqui. Vocês que estão vindo à frente, você tem liberdade de se ajoelhar? Vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Oh Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, eu não sei o motivo que te trouxe aqui à frente, às vezes você veio disposto a fazer essa aliança para prevenir algum mal. Mas às vezes você veio aqui porque você já está vivendo uma bagunça. Então eu vou dar um tempo para a gente se arrepender. Aí no seu lugar, peça perdão ao Senhor. Você olha: Pai, me perdoa. Porque tantas vezes, Senhor, eu emprestei minha boca a Satanás. Porque tantas vezes, Deus, eu reclamei. Eu me rebelei, eu murmurei. Eu falei mal do teu filho, do teu ungido. Eu falei mal do meu irmão, que é a semelhança de Deus Pai. Eu falei mal. Eu caluniei. Eu omiti, eu enganei, eu menti. Peça perdão ao Senhor nessa noite. O primeiro passo para que o avivamento venha nas nossas vidas é o arrependimento. Onde há arrependimento, Deus vem. Isso inclina o coração de Deus. Ó Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Ó Deus, nos perdoa, Pai. Nós estamos aqui, antes de mais nada, para Te pedir perdão, Senhor. Porque tantas vezes não vivemos a proposta da Tua Palavra, do Teu Evangelho. Tantas vezes a gente se conforma a este mundo e entra num ciclo de maledicência, de fofoca, de intriga, de mentira, de calúnias, de invejas, de competições. Oh Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por tantas vezes que falamos mal do nosso irmão, Senhor, do nosso semelhante, do nosso parente, do nosso líder, do nosso anfitrião, do nosso pastor, da nossa amiga, do nosso amigo. Falamos mal, Senhor, até do nosso marido, da nossa esposa. Oh, Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Pecamos contra Ti, Senhor. Nos perdoa. Lava os nossos lábios, Deus. Toca com brasa viva do altar os nossos lábios e purifica-nos, Senhor. Nós nos arrependemos de toda palavra torpe, de toda palavra maledicente. Nós nos arrependemos, Senhor, por às vezes termos nos alegrado até com a desventura do outro, com a infelicidade do outro, porque achávamos que ele merecia. Oh Deus, enquanto o Senhor é bondade e misericórdia, nos perdoa, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, para assumirmos um compromisso contigo. A gente promete que a gente vai tentar, mas a gente precisa que o Teu Espírito Santo nos ajude. Ai, de nós, Senhor, nas nossas forças nós não conseguiremos, mas no poder do Teu Espírito nós podemos todas as coisas. E por isso nós oramos juntos assim. Repita comigo essa oração, querido. Ó Deus e Pai, eu estou aqui no Teu altar e eu me comprometo a lavar a minha boca, a tirar dos meus lábios toda palavra de murmuração, toda palavra mentirosa. Ó Deus, tirar da minha boca toda maledicência, intriga, mexerico. Lava meus lábios e ajuda-me, Espírito Santo, a ser fiel a este compromisso que agora eu faço no Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Aleluia. Fique um pouquinho assim onde você está. Você fez a primeira parte. O Senhor já te perdoou. Então, o que passou, passou. Você pediu perdão e o Senhor, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Mas agora tem uma outra etapa. Falai entre vós, com salmos e cânticos espirituais, dando graças. Você vai pegar uma pessoa aí perto de você e você vai liberar para ela uma palavra de bênção. Com isso você está selando o seu compromisso de daqui por diante, pelo menos uma vez por dia, derramar óleo na vida de alguém, derramar bênção na vida de alguém. Deixar Deus te usar, deixar o Espírito te encher. Então procura aí uma pessoa agora aí perto de você. Libera para ela uma palavra de bênção, para ele uma palavra de bênção. Olha, meu irmão, você é um vitorioso, você é uma bênção. Deus te resgatou para você fazer diferença por onde você passar. A sua vida não é vã. Você é um príncipe do rei. Dos reis, Senhor dos senhores, por onde você você passa a vida. O rio de água viva flui através da sua vida. Libera uma palavra de bênção. Abençoa o seu irmão, a sua irmã. Você é preciosa, princesa do Senhor. Deus te criou com um propósito. Deus te dotou de dons e de talentos para você florir esse mundo com o Evangelho de Cristo. Abra sua boca em nome de Jesus. É isso que você vai fazer daqui para frente. Você vai salmodiar. Vocês vão falar uns com os outros, dando glória a Deus, dando graças. E assim vocês vão ser cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Aleluia. Em nome de Jesus.